sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, amigo ouvinte, no ar mais uma edição preparada diretamente dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou, especialmente para você que está sempre pegando e navegando na Onda DX, o programa que aproxima os DXistas da comunidade de língua portuguesa. Fiquem ligadinhos e curtam esta grande emoção. O Onda DX está no ar. Nós estamos no Twitter. Você pode seguir agora o programa Onda DX, arroba Onda DX. Esse é o nosso endereço no Twitter. Esperamos por você. E eis o nosso endereço. Anotem. Serviço em Português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Boa noite, Jonas. Uma ótima noite aos ouvintes da Voz da Rússia, serviço para o exterior nas ondas curtas e internet. No programa de hoje, vamos entrevistar Omar Turconi, coordenador-geral de gerências da Rádio Nacional da Argentina e também da RAI. Omar Turconi, uma boa noite. É um grande prazer receber você aqui no Onda DX da Voz da Rússia. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua missão na gerência da RAI. Bueno, esa es una tarea que hace unos meses comencé a incorporar en mi abultada agenda de trabajo. Me hice cargo de una gerencia en Radio Nacional Argentina, la radio del Estado Nacional Argentino. Y en ese marco estoy haciendo distintas actividades y fundamentalmente una que tiene que ver con la que tú mencionaste, que es la RAE, Radio Argentina al Exterior, un sello y una marca registrada de radios al exterior, de onda corta en la Argentina, que bueno, que está ahí atravesando un momento, no digo difícil, pero está atravesando un momento de toma de decisiones. Un momento de toma de decisiones, no digo un momento difícil. ¿Por qué digo? Porque desde lo profesional, desde lo periodístico, aquellos que tienen la posibilidad de escuchar RAE se dan cuenta que la programación es muy buena, que los periodistas son sólidos, así que desde lo profesional no hay nada que decir. Donde tenemos algunas dificultades es en la tecnología, en el equipamiento. La Argentina viene, como muchos países latinoamericanos, saliendo de un neoliberalismo salvaje, y en la Argentina fue así, y achicó, liquidó todo lo que son los medios públicos. En ese sentido, RAE fue una de ellas, y ahora estamos en una etapa de a poco recuperarla con la tecnología adecuada, y me parece que en a la brevedad, dentro de muy pocos meses, la radio argentina al exterior se va a escuchar como corresponde. Ouça agora a pergunta do jornalista colombiano César Rodrigues para Omar Turconi a respeito do futuro da RAI e suas emissões em ondas curtas. Eu aprovecho então para fazer uma pergunta com relação também a la RAE, a la radiodifusão argentina. Argentina é um dos poucos países en América Latina que ha tenido y ha mantenido su servicio de radiodifusión internacional. ¿Cómo ves el futuro de la radiodifusión internacional, Onda Corta, DRM o por internet, y qué le dirías a países como Colombia que no han tenido su servicio internacional. Yo absolutamente soy un ferviente defensor de la onda corta y de la radio al exterior. Me parece que es política de Estado, es bandera nacional en todo el mundo. Me parece que es una obligación de los estados estar presentes en la onda corta. Obviamente que son decisiones políticas que uno tendrá que respetar, en el caso no sé, de Colombia, cuáles han sido los motivos de ese abandono, pero me parece que pensar solamente que ahora porque existe el internet y RAE se puede escuchar, o las redes de onda corta se pueden escuchar también vía internet, salva todo, con eso arreglamos. Yo creo que no es así. Es absolutamente entiendo fundamental mantener los equipos y las frecuencias de onda corta, porque sabemos lo que significa eso. Hay millones de personas en el exterior, de cada país, escuchando de esa forma radio, muchísimos compatriotas de todos los países informándose de lo que pasa a través de la onda corta. Así que particularmente, esta ya es una mirada absolutamente subjetiva, mía particular, sería un error político que algún país abandone su onda corta. Espero que la Argentina también se entienda, porque no digo que estemos con posibilidad de salir de la onda corta, pero estamos tecnológicamente un poco atrasados. Creo que llegó el momento de empezar a resolver estas cuestiones, y yo confío en las autoridades, digamos, que están por encima mío, de que tengan la inteligencia para mantener la onda corta y de la forma que corresponde. Sé que se está invirtiendo muchísimo dinero en la Argentina en recuperar los medios públicos, como Radio Nacional, como Canal 7, que es el canal del Estado. Tanto Radio Nacional como Canal 7, que es el canal del Estado, han crecido de una manera increíble. No hay nadie en la Argentina que los cuestione, ni los partidos políticos de la oposición, y me parece que eso tiene que ver con una inversión y una propuesta de este gobierno nacional que encabezó primero Néstor Kirchner y que ahora la continúa su esposa, Cristina Fernández, de apoyar los medios públicos. Así que quizás es cuestión de tomar ahora la decisión de fortalecer la radio argentina al exterior, pero reitero y respondo a tu pregunta, es para mí esencial para todo país tener onda corta, porque es una política de Estado. Pois bem, hoje nós falamos com Omar Turconi, coordenador geral de gerências da Rádio Nacional da Argentina e da RAI, Rádio Argentina Exterior. Semana que vem vamos falar com Orlando Guilhom, gerente das emissoras de rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Acompanhe diariamente a programação da Voz da Rússia em 25 metros, na frequência de 11.605, também na faixa de 31 metros, 9.965. Na internet, ouça o programa Onda DX em portuguese.ruvr.ru. Eu sou Danilo Nonato, muito obrigado a todos e voltamos no próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço aos prezados radioescutas e deixistas, sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora brasileira de verão, são 23 horas na hora universal. A Voz da Turquia transmite em espanhol entre 2 e 2h55 no tempo universal, em 9.410 e 9.650 kHz. Também entre 17h30 e 18h25 no tempo universal, em 9.495 kHz. A Rádio Belarus transmite uma emissão de 20 minutos apenas nos domingos em espanhol, entre 21h20 no tempo universal, em 6.155, 7.360 e 7.390 kHz. Aqui no Brasil, a emissora pode ser ouvida no canal 7.360 kHz, confira. As transmissões em português da Voz da Rússia com destino ao Brasil vão ao ar no seguinte esquema. Entre 23 e 1 no tempo universal, em 9.965 e 11.605 kHz. Também entre 0 e 1 hora no tempo universal, em 9.865 kHz. As transmissões em espanhol da Rádio Taiwan Internacional vão ao ar no seguinte esquema. Das 2 às 3 no tempo universal, em 7.570 e 11.995 kHz. Das 4 às 5 no tempo universal, em 6.890 kHz. Das 6 às 7 no tempo universal, em 6.875 kHz. Entre 20 e 21 horas no tempo universal, em 3.965 kHz. Entre 23 e 24 horas no tempo universal, em 11.885 kHz. A programação em espanhol da Rádio Taiwan estimula os ouvintes a relatarem detalhes da Exposição Internacional da Flora, que ocorre naquele país entre 6 de novembro e 25 de março de 2011. As melhores respostas concorrem a diversos prêmios da emissora. Todas as mensagens e cartas são respondidas no programa El Carteiro, que vai ao ar nas emissões dos domingos. Confira. E agora a última informação deste segmento. A programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional também está com um concurso em andamento, intitulado Timișoara, Cidade Multicultural. Até 31 de março de 2011, os ouvintes deverão enviar respostas para as seguintes questões. 1. O que ocorreu em Timișoara em dezembro de 1989? 2. Mencione pelo menos três etnias que vivem em Timișoara ou no distrito de Timiș. 3. Que posição ocupava Timișoara quanto à iluminação elétrica e quando se introduziu na cidade este tipo de iluminação? 4. Mencione pelo menos três objetivos culturais importantes de Timișoara. Entre as respostas corretas serão sorteadas duas estadas de 7 noites com pensão completa na localidade turística de Varias, na primeira metade do mês de junho de 2011, ressaltando que a emissora não paga o transporte entre a cidade do ouvinte e a Romênia. As respostas devem ser enviadas para o e-mail spam@rri.ro ou para a caixa postal 111, Bucareste, Romênia. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou o Célio Romais. Boas escutas a todos. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.